andrecidismoral.com.br. Se prepara, para na raba tomata. O toque novo do Brasil, pai. O toque novo chega em praça, dá choque no seu sistema. Hoje te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão. E se prepara, novinha, pra na raba tomar capão, vai. Que chega em casa, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa. Eu não te digo é nada, eu te digo é tudo. Pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai, já se prepara. Joga pra cima. Aqui é embrasar, é dar choque nos seus neurônios. O bicudinho chega em brasa, dá choque no seu sistema. Hoje te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão. Então vai, se prepara pra rabatom, mata pão. É o Ria que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai, já se prepara pra rabatom, mata pão.